movimiento de la chica. Do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O tom de farra tá mandando um desafio. Foi lançado pra aquelas que vão em cima e vão embaixo, embaixo, embaixo. Esquilo CD. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Olha menina, tu tá se exibindo. Esse é seu momento, olha o que eu tô te pedindo. Toda se exibindo, esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, contraindo. Prende só, vai contraindo, contraindo, contraindo. Prende e solta. Barra de Rigo do Brasil. Ai, ai, ai, ai, ai. Bora, Alisson Messi. Que novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O tom de farra tá chamando o desafio. Foi lançado pra aquelas que vão em cima e vão embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é seu momento, passo que eu tô te pedindo. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é seu momento, faz o que eu tô. Vai contraindo, contraindo, contraindo. Prende só, vai contraindo, contraindo, contraindo. Prende só, vai contraindo, contraindo, contraindo. Prende só, vai contraindo. Vai amanhã, contraindo. A rocha vai, prende. Vai de rocha, swing. Alexandre Cine realiza promoções. ETN Gravações. Vai, minhas Alagoas. A swing do fã. O som do paredão voltou.